Não tem conversa não, vou te buscar, te convencer. E aí? Pra ter você. Estou bolando um jeito novo que possa te trazer de novo aonde você disse nunca mais pisar. Com hipnose sequestrada, na boa ou forçando a barra, qual é o plano pra me conquistar? Eu já te rastreei pelo radar, não vai me surpreender. Depois te dizer que amor igual ao meu não vai ter. E é por isso que tentas me esquecer. Não tem conversa não, vou te buscar, te convencer. Como dado pronto pra ter você. Só vou acreditar se me provar, me convencer. Se me provar.